brincadeira. Venço qualquer barreira, eu sou a luz. Sou forte e tremendo, falo e não me arrependo, eu sei fazer. Venço qualquer batalha, o meu poder não falha, e que poder. Sou Jesus de Nazaré, eu sou o leão, tenho a chave do inferno em mim. Desafio toda treva contra mim. Sou princípio, sou meio, sou o fim. Satanás está debaixo dos meus pés. Derrotei todas as trevas lá na cruz. O inferno todo fica derrotado. Ele sabe que o crente está ligado. Eu estou no meio dele, eu sou batalha.